que é poder pra você. Dinheiro, mulheres e fama. Eu já tive tanta grana que eu não podia gastar. Já tive mulheres que juraram me amar. Já tive essa fama de ver pessoas chorar só pra poder me tocar. Vale tanto quanto uma nota de 3 reais. Se eu me perder só por exibis materiais. Roubas tão superficiais, prazeres carnais. Não quero hype, quero ser das lendas imortais. Só quero grana pela minha família. Lotar o bolso da minha vovó e tia. Não me copia pra que não tome strike. Só paro de falar de grana quando eu tiver mais do que o Tony Stark. Já fazia o trip ou seis. Sustentava minha família todo santo um mês. Nesse tempo que cê fez. Muito fácil falar, né? Difícil é construir quando o moleque mesmo corre. Que aos 20 ainda te mantém de pé. Pode ver Deus na minha fé. Mantenho meus amigos aqui do meu trampo comigo. Só devo com meus escritos. Mudaram minha vida, lixo. Me fizeram jovem rico com vídeo. Eu não vou parar com isso. É questão de compromisso. Já viram mais que serviço. Escrever hits é vício. Olhar a ossos do ofício. Eu lutei tanto por isso. Como um guerreiro antigo. Em primeiro no circuito. Te dando curto circuito. Fazer tipo não é difícil. Como um sniper preciso. Eu nunca erro meu tiro. E nem de hype eu preciso. O Lucas tá virando um bicho. E ele tá pronto pro ataque. Não paro de falar de grana quando eu tiver mais um. Eu tô no estado.